40 novamente pensativo. Castelando, analiso objetivo. Fins lucrativo? Sem viagem. Na bagagem trouxe só a liberdade. Um pouco de medo? Não vou negar. A única certeza é que a morte vai chegar. É complicado falar com o coração quando se tem uma nação presa à televisão. Revolução no progresso do iPhone 7. Tudo se resume à internet. Sem mobilete, sem jet, sem amor, sem toque, calor. Na frente do computador, visualizou? Sou eu que te pergunto, o que você tem feito pra melhorar o mundo? E o mal do mundo sempre foi achar. Tá ruim agora, mas vai melhorar. Como? Se matamos, roubamos cada vez mais. Só inveja, maldade sem paz. Olha, nos olhos do seu filho, explica. Não será possível o sonho da medicina. Contabiliza a despesa, os gastos. O movimento fraco, diploma custa caro. Ensino básico é a esmola do governo, que nos limita a ser refém dos próprios medos. Idolatram ídolos, acham lindo. Aí, o rap é mais que isso. Eu me isolei do mundo, não por ego e depressão. Procurei ouvir o que dizia o coração. Sem compromisso não haverá mudança. Exército de um homem só, de escudo e lança. Que lança um som independente da plateia. Brilho do holofortes, vagalume sente inveja. Declara guerra, vai me armar de paz. Eu já sofri demais, tão pra mim tanto faz. Tudo é dinheiro, essa porra virou um puteiro. Na dificuldade, hey, cadê os parceiros? Amigo verdadeiro, amigo oculto. Não fala que me amava depois da flor de luto. Valoriza em vida, sorriso e lágrima. Falta tinta de caneta pra essa página. Nunca fui exemplo nem bom pra dar conselho. Mas a princípio, sempre verdadeiro. Família em primeiro, vou honrar nos palcos. Microfone é uma arma de assalto. Reage, não perdeu, cê ganhou. Quando escuta a mágoa, a tristeza de um vencedor. E admirou, sonhador, nos frontes de guerra. Reflexão no barraco, a luz de vela.